Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer. Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer. A gente mora pertinho, até o mesmo DDD. Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer. Bora, mãozinha na Bahia, que eu te deixo forte. Pede pro Monash, toma porque. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma poque, poque. Imaginando tudo que a gente pode fazer. Tô sentando e rebolando, mais uma noite de prazer. A gente mora pertinho, até o mesmo DDD. Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer. Bora, mãozinha na parede, que eu te deixo forte. Pede pro Modesto, toma porque. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Pede com maldade, toma porque.